1 Coríntios 2, no versículo 1. Diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. E Deus chamou muito a minha atenção para essa parte desse versículo. Demonstração de Espírito de poder. O mundo hoje clama por isso. Nós vimos o pessoal do teatro dando testemunho, as pessoas estão abertas. As pessoas estão clamando pela manifestação do poder de Deus na vida delas. E essa manifestação ela só virá através da igreja do Senhor nessa terra. Isso significa, irmão, fala para o seu irmão, que virá através da sua vida. A manifestação desse poder vai vir através da sua vida. Esse poder vai se manifestar neste mundo através da sua vida. Mas para isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Deus quer nos usar. O mundo está clamando por isso. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui renovar minha carteira, porque eu não tinha feito aquele do curso, não sei quem já fez. E aí eu fui renovar. Eu não estou velha de carteira, tá, gente? A carteira que está velha. A moça falou assim, foi perguntando, né? Quantos anos você tem de carteira? Você. Quando ela chegou em mim, eu comecei a calcular. Falei, meu Deus. Essa conta é melhor não fazer. Porque ano de idade, ainda achei que ainda era mais tranquilo, mas ano de carteira de motorista, aí eu falei com ela assim, eu acho que 15. Aí ela foi perguntando para os outros, quando voltou, eu falei assim, meu Deus, são 20 anos de carteira. Socorro. 20 anos de carteira. E aí, naquele momento ali do curso, quando eu cheguei, era o primeiro dia de aula, eram 3 aulas. E eu não sei se vocês estão sabendo como é que está isso, né? Mas você tem que comparecer às aulas e o DETRAN exige que você coloque o dedo de 50 em 50 minutos naqueles leitores de digital para ele validar a sua aula. Isso é para garantir que está todo mundo assistindo, que ninguém assim, né, assinou, mas não assistiu. Você tem que assistir a aula. E o computador estava com problema. E aí eu cheguei, a aula começava uma, então tinha que pôr o dedo uma hora, e o computador não funcionava, o leitor não estava funcionando, e a turma lá. E eu cheguei e não estava entendendo muito o que estava acontecendo, porque eu nem sabia que era esse esquema, né? E a moça falou, não, espera ali com o pessoal. E aí eu comecei a ouvir um e outro conversar, mas e aí, se não validar a nossa aula, eu nem estava sabendo o que eles estavam falando, né? Depois que eu fui me inteirar. E se não acontecer, e se a aula a gente perder, ficar aqui perdendo nosso tempo? E começou aquele burburinho. Irmãos, eu levantei da cadeira e falei assim, vamos fazer uma oração? Desse jeito. No meio da sala, não tinha ninguém que eu conhecia, a aula nem tinha começado. E eu falei, e o Senhor tinha falado comigo, levanta e fala, vamos fazer uma oração? Sabe quando você escuta aquela voz? Você, ai, Senhor, aqui, agora? Só que não deu tempo de eu pensar, porque foi uma coisa tão forte que eu levantei e falei, eu não vou nem pensar. Eu vou levantar e vou falar, que se eu pensar, eu não vou fazer. Então, eu escutei e levantei. Na hora que eu levantei, todo mundo olhou, vamos fazer uma oração? Desse jeito. E aí eu orei. Falei, Senhor, nós estamos aqui. Envia os teus anjos lá nesse computador. Cada um aqui dispôs desse tempo para fazer essa aula. Nós não podemos perder. Tem pessoas que realmente, né, largaram o trabalho, mães e aquela coisa, eu falei, e fiz uma oração lá, só que antes de eu fazer, eu perguntei, eu posso fazer? Irmãos, para minha surpresa, porque o que você vai esperar hoje, né? É mais ou menos o que o pessoal do teatro falou, você vai achar que alguém vai falar não, vai fazer cara feia, vai falar, ih, né, fazer aquelas caras, meu Deus, o que é isso, né? Irmãos, todos, sem exceção, todos, homens, mulheres, senhoras, senhores, fizeram assim, claro, não era só assim, não. Era claro, ora sim. Eu fiquei olhando e falei, Senhor, o Senhor quer me dizer algo com isso. E quando o Léo hoje estava falando, e a Tati, né, das pessoas querendo, pedindo o folheto, e quando eu fiquei lembrando de tudo que o Senhor estava ministrando no meu coração, eu falei, o mundo clama pela demonstração desse poder do Espírito através das nossas vidas. As pessoas estão clamando por essa vida de Deus. Elas estão com sede. E o Senhor não tem, já enviou Jesus. Ele já morreu. Já está consumado. Ele fez. Ele depende da igreja nessa terra para atuar e para levar essa luz e essa verdade a essas pessoas. Ele depende de nós. Ele depende de mim e de você. E nós precisamos dessa ousadia. Que, irmãos, vou confessar para os irmãos, não depende de nós. Eu, como qualquer um aqui, deve ter ficado na hora assim, meu Deus, agora? Né? Não foi assim, ah, para mim foi fácil. Falou, levanta e fala. E... Não, para Daniela foi simples. Não. Mas na hora eu falei, Senhor, eu vou levantar e não vou nem pensar. E é um trabalho do Senhor mesmo. Por quê? Porque Ele quer que a gente levante com ousadia. E Ele quer nos usar. E quando Ele encontra um coração que está disposto a obedecer, Ele usa. Então, fica esperto. Porque você falar, Senhor, me usa, Ele vai te usar. E aí, quando Ele falar, você obedece. Porque no dia seguinte, eu fui no aniversário, com o aniversário inteiro, eu não conheci ninguém. Eu fui por causa da coleguinha da Gabriela. E aí... Eu fui, o Sóstenes não foi, eu fui com a Gabriela e com a Ana Luísa. Na hora do parabéns, aquele tanto de gente que eu nunca vi, por sinal, estava até difícil eu sentar numa mesa que eu não conhecia ninguém. Peguei a mãe de uma outra coleguinha lá que falou, vem aqui comigo. Eles começam, Daniela, mãe da Gabriela, Daniela, mãe da Gabi. E eu saí do meio daquela, lá de trás, aqueles aniversários de festa, de salão de festa desses iluminados, tudo, todo mundo lá, aquele tanto de gente. Ela é pastora, chama ela para orar pela Marcelinha. Me acharam lá no meio. Você pode orar, a avó da menina, você pode orar pela Marcela? Eu falei, posso? Posso, irmãos, mas por dentro, eu estava assim, tum, tum, tum, meu coração até acelerou, que eu falei, meu Deus, eu não estava esperando. Um monte de gente que eu nunca vi. Vamos lá. Isso no dia seguinte da carteira de motorista. Falei, Senhor, amém. É isso mesmo, vamos embora. E estendi minhas mãos e abençoei, o pai agradeceu, a mãe agradeceu, e pessoas vieram me procurar depois. Por quê? Porque o mundo clama pela manifestação do poder de Deus. As pessoas estão querendo vida de Deus, elas estão buscando, porque elas são seres espirituais também, elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Elas só estão enganadas e cegas, mas elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E elas têm dentro delas esse anseio. Pode ter a máscara que for de dureza, de coração duro. Gente, até de ateu. Não, fulano é ateu, não dá para eu falar, não. O Senhor faz. O Senhor fala. Quando algum irmão chega para mim, alguém fala assim, ou então até uma amiga minha que tem um pai que não é cristão ainda. Não, mas ali é muito difícil, porque ali isso eu cansei. Eu fico pensando, irmã, quando o poder de Deus se manifesta na vida da pessoa, ela pode ter o que for de barreira, de acúmulo de experiências, de fortaleza na mente, isso tudo cai por terra. Quando o Espírito de Deus age, não tem nada que fica de pé, gente. Então, a gente não tem que ficar pensando que é difícil, que fulano é duro, que eu não posso chegar em fulano, que lá ali é muito difícil, ali fuma, bebe. Não interessa. Quando o Espírito Santo age, isso tudo cai por terra. Cabe a nós confiar nesse Deus e no poder do Espírito Santo para agir e falar para essas pessoas. E Deus quer isso de nós. Deus quer isso de nós. O mundo clama por isso. Tem um outro versículo também, porque nós podemos pensar, ah, mas eu sou fraco. Glória a Deus que Paulo deixou escrito, né, que esse poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Você não precisa ser forte, não. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Mas se nós nos dispusermos e formos verdadeiramente assim, nos entregarmos na mão do Senhor, é o poder dele que vai operar em nós. E vai ser aperfeiçoado na nossa fraqueza. Nós não podemos nada, não, e o Senhor sabe. Tanto é que Ele deixou escrito que a gente é pó. E para o pó a gente vai retornar. Nós não valemos nada sem Ele. E, na verdade, nós não podemos nem viver sem Ele. Por quê? Nós não vivemos mais. Se alguma coisa sobrevive aqui no nosso ser, tem que ser a vida de Deus, porque nós estamos na cruz. Nós já fomos crucificados com Ele, nós morremos para tudo. Então, a vida que flui de mim e de você é a vida de Deus. O que passar disso vem da, da nossa natureza carnal, e isso o Senhor não quer. Continuando, no versículo 5, aí, ainda aí em 1 Coríntios 2, diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É 1 Coríntios 2, agora o versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que estão sendo reduzidos a nada. E nós temos visto isso. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Preparou para você agora. Deus tem algo lindo para nós no céu, irmãos, na eternidade. Mas isso aqui diz respeito a algo que Deus preparou para você agora. Porque Deus... Amém, irmãos? Amém. Amém. Porque Deus, versículo 10, nolas revelou pelo seu Espírito. Você só tem revelação disso pelo Espírito. Por isso, a necessidade de nós sermos cheios do Espírito de Deus. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Olha o que diz no versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Só através do Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós conseguimos compreender aquilo que Deus nos deu. Só a presença do Espírito nos faz entender o sacrifício de Jesus na cruz. Só o enchimento do Espírito e só a presença dele em nós nos faz alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você não vai conseguir enxergar o que, que Deus preparou para você, que ama ele, se você não estiver enxergando através do Espírito Santo de Deus. Através dos seus olhos naturais, você só vai ver dificuldade e problema. Mas através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, você vai conseguir contemplar essas coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida, aqui, agora. Deus tem para a sua vida. Deus tem para a sua vida. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, para ele são loucura. Por isso, quando Deus revela sonhos a você para a sua vida e você fala isso é loucura, é porque você está olhando com os olhos do seu homem natural. Porque o Senhor vai te fazer enxergar essa noite com os olhos do seu homem espiritual tudo o que ele tem preparado para a sua vida. E todos os sonhos que Deus tem colocado na sua vida vão se realizar. Para isso, você precisa se encher do Espírito Santo. Porque você só vai conseguir enxergar através do Espírito Santo de Deus. Com olhos espirituais. As coisas espirituais a gente discerne espiritualmente. Para discernir espiritualmente, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que acontece? Nós não damos lugar ao Espírito Santo. A gente dá lugar à carne. A gente pula da cruz todos os dias. E nós não deveríamos sair de lá. Só o Espírito Santo de Deus esquadrinha as profundezas de Deus. Só através do Espírito nós poderemos desfrutar de tudo que Deus preparou. Não há outra maneira. Você quer desfrutar do que Deus tem para você? Você precisa fazer isso através do Espírito Santo. É só através dele. E sabe o que a gente faz? A gente perde o nosso tempo alimentando a nossa alma. Sabe como? Com os nossos olhos nessa terra aqui. Com a nossa preocupação aqui. Porque a gente vive aqui. Eu sei que é difícil, por isso que Paulo fala que é uma luta intensa de carne e espírito. Porque nós estamos aqui. A gente tem que comer, a gente tem que estudar, a gente tem que levar menino para a escola, tem que fazer compra, tem que cuidar da casa. Os homens têm que trabalhar, as mulheres também. Então, a gente tem que ter consciência. Eu já estou aqui e a luta é intensa mesmo. E tudo vai puxar para eu ficar embaraçada com as coisas dessa terra. Tudo vai puxar para eu me embaraçar aqui. Vai puxar. A gente precisa ter consciência disso. Se eu não ficar vigiando, por isso que fala vigiar e orar, né? Não é só orar, é vigiar, porque se eu não vigiar, eu vou tender a ficar aqui, ó, preocupando com a minha casa aqui, com o meu carro aqui, com o meu trabalho aqui, se eu tenho comida, o que eu vou vestir, e vou esquecer das coisas do reino. Naturalmente, não por mal, a gente não faz isso por mal, é porque nós estamos aqui. E a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno, nós estamos nele. Enquanto a gente está aqui, essa luta vai acontecer, não tem jeito. Se não tem jeito, a gente tem que ter consciência e lembrar da palavra do Senhor. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Mas a gente precisa estar atento.